labuta, trouxe conduta com corda ou discuta. Mas quem quer ficar pra sempre na sombra da gruta, espera que seja curta a dor e reluta contra esse fardo, farto que te furta. Já que o mesmo destino quem mata na terra salva quando o pleque emperra na guerra. Sou terra e encerra a vida de quem erra, vai. Foca, centra, entra firme na dividida. Aqui corações de pedra serão talhados pela vida. Sonho detalhado pelo legista que registra na lista mais um destino conhecido de um estranho. Na pista ouvi gritos perdendo, ganha amordaçando sonhos e vidas na noite sinistra. Sem oposição a quem honra a posição da profissão, caminhada ou procissão, performa sua possessão. Por sessão, por questão, pra cristão ou não, infelizmente em vão. Vejo muitos cegos dentro da visão, irmão. Eu quero que você possa me entender, espero que você possa me escutar. Eu quero que meu som possa te alcançar. Eu quero que você possa me entender, espero que você possa me escutar. Eu quero que meu som possa te alcançar. Cultura, uma esperança. Trampo pronto na rua é uma meta que se alcança. No beat, na base da confiança, que esse som te alcance pra fazer valer o dom, pra te fortalecer, meu bom. Bom, enfim, se tá com a mão na Bíblia ou no back, se é tio ou moleque, se é branco ou black, faz pra que o track, se aperta o clique, o clack e o hack. Espero que encontre paz no meu rap. Aliás, que você encontre paz no rap. Quero a quebrada repleta de cultura, tipo Harlem. Que eles acreditem, entregue o poder nas nossas mãos e aguardem. Intuito passar a mensagem independente. Se for na calçada e mic aberto, ou em uma noite esgotada no Garden. Num país onde fazem descarte da arte e aplaudem restarte, mas faço minha parte, é triste. Mas confesso, já escutaram minhas piores piadas e menosprezaram meus melhores versos. Mas tá, o conteúdo não muda nada e no final altera tudo. Eu quero que você possa me entender, espero que você possa me escutar. Eu quero que meu som possa te alcançar.